andrecedesmoral.com.br. Isso, bebê. Aperte o peito, a putaria. Chegou pancadão. Grava tudo aí, bolinho. Alô, Dijá, ó. A novinha fica excitada quando escuta o ronco da minha XT. A novinha tá toda melada quando escuta o ronco da minha XT. Sabe, novinho, o que esse ronco quer dizer? Sabe, novinho, o que esse ronco quer dizer? Minha XT, eu tô dormindo. A minha piroca tá chamando você. Minha tia, eu vou dar um chamando. Minha piroca tá chamando você. Você tá te chamando. Tá chamando, tá chamando, tá. Tá chamando, tá. O mural de Ibi Coala. Mais no paredão. Samba Paredão. Sim, de Paredão. O Marquinho Cajazó. O Marquinho Cajazó. Aperta o peito. A novinha fica excitada quando escuta o ronco da minha XT. Ela tá toda molhada quando escuta o ronco da minha. Sabe, novinho, o que esse roubo quer dizer? Sabe, novinho, o que esse roubo quer dizer? Minha tia, eu tô me chamando. Minha piroca tá chamando você. Você tá te chamando. A minha piroca tá chamando você. Minha tia, eu tô me chamando. A minha piroca tá chamando você. Você tá te chamando. Tá chamando, tá chamando você. Minha tia, eu tô me chamando. A minha piroca tá chamando você. Quando escuto o ronco da minha XT, tá toda molhada. Sabe, novinho, o que esse ronco quer dizer? Sabe, novinho, o que esse ronco quer dizer? Minha tia, eu tô me chamando. Minha piroca tá chamando você. Você tá te chamando. Minha piroca tá chamando você. Minha tia, eu tô me chamando. Quero vida lá. Você tá te chamando. Tá chamando, tá chamando, tá. Tá chamando você. A minha piroca tá chamando você.